Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para celebrar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Prepara o coração, venha celebrar. Deixe a tristeza lá fora. Sai do teu lugar, abraça o teu irmão. Vamos começar a festa. Oh! Prepara o coração, venha celebrar. Deixe a tristeza lá fora. Sai do teu lugar, abraça o teu irmão. Vamos começar a festa. Hoje é dia de celebração. Liberdade e comunhão. Não se prenda e capôs para louvar. Este som que sairá daqui se unirá ao som do céu. E a glória encherá este oportunidade de abraçar o teu irmão. Opa. Prepara o coração, venha celebrar. Deixe a tristeza lá fora. Sai do teu lugar, abraça o teu irmão. Vamos começar a festa. Hoje é dia de celebração. Liberdade e comunhão. Não se prenda, erga a voz para louvar. Deixe o som. Para louvar teu nome, eu canto para ti, Senhor, e adoro estar perto de ti. E ao mundo inteiro vou dizer que te amo. Vamos, igreja! Eu canto. Tantas bem-aventuranças tem na palavra do Senhor. Glória a Deus. Possamos fazer parte de todas elas. Amém? Firmado em tua casa. Thank you. quantas coisas o Senhor tem feito em minha vida. Não tem como esquecer. Eu vou sempre me lembrar das suas maravilhas e dos seus milagres. O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou e abriu os meus tesouros e me alentou. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou e abriu o seu bom tesouro. É do Deus eu sou. Quero te agradecer. Quero te agradecer. Quero te agradecer. Pois tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim. Quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Quero te agradecer. Pois tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim. Não me canso de dizer, não me canso de falar. Grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida. Não tem como esquecer. Eu vou sempre me lembrar das suas maravilhas e de seus milagres. O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou, me livrou dos meus temores e me alegrou. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou e abriu seu bom tesouro. Sei que o Deus eu sou. Quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Quero te agradecer. Agradeço ao Senhor. Não só com louvor, mas com a sua vida também. Pois tudo. Mais uma vez. Quero te agradecer. Quero te agradecer. Quero te agradecer. Pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim. Passou, não volto mais. Eu prossegui confiando em Deus. Porque Ele que vai me dar o sustento. Ele que vai sustentar a minha família. Ele que vai sustentar a sua família. Você que já entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu não.